passageiro, errado sem parar, errado pelos subúrbios escuros, e eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós vamos rodar, seremos passageiros à noite e veremos a cidade em trapos e veremos o vazio do céu sob os cacos dos subúrbios aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Olha o passageiro, como ele roda. Olha o passageiro, roda sem parar. Ele olha pela janela e o que ele vê? Ele vê sinais no céu e ele vê as estrelas que saem e ele a cidade em trapos e ele vê o caminho do mar. E tudo isso foi feito pra mim e você. Tudo isso foi feito pra mim e você. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é. Passageiro, errado sem parar.